ligado no FM da Rádio Aparecida. 90,9 MHz. Estúdio 3. Espéreo. 50 mil watts de potência. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. O FM do Vale do Paraíba.